Feito música. Mariana Hormans. Moça no samba, pede que elas vêm. Pá de moça no samba, samba como ninguém. Pá de moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pá de moça no samba, pede que elas vêm. Pá de moça no samba, samba como ninguém. Pá de moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pá de moça. Aquele que sempre está a andar, que sobe a ladeira nunca descansa, que luta, segue e sabe a direção. Pisa em terras por onde outras mulheres passaram, choraram, lutaram, cantaram, dançaram. Mas há muito caminho a percorrer. Não vamos desviar, nem mudar pra calçada de lá. Vamos seguir em frente sem dar marcha ré. Um passo meu, um passo seu, um passo de outra mulher. E assim se chega onde quer. Pá de moça no samba, no samba, samba como ninguém. Pé de moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pé de moça, aquele que sempre está a andar, que sobe a ladeira, nunca descansa, que luta, segue e sabe a direção. As mulheres passaram, choraram, lutaram, cantaram, dançaram. Mas há muito caminho a percorrer. Não vamos desviar, nem mudar pra calçada de lá. Vamos seguir em frente sem dar marcha ré. Um passo meu, um passo seu, um passo de outra mulher. E assim se chega onde quer. Pá de moça no samba, pede que elas vêm. Pá de moça no samba, samba como ninguém. Pá de moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pá de moça no samba, pede que elas vêm. Vem, vem. Pá de moça no samba, samba como ninguém. Pá de moça no meio do samba, mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pé de moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pé de moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Eu sempre brinco assim, falando que a nossa vivência começa às vezes antes da gente, né? Que as nossas vivências, elas começam com as pessoas que nos formaram, né? Vem lá de trás. Quando você vai ver, eu tenho um pouco essa vivência da família mesmo, assim. Ah, minha avó tocava piano, não tocava profissionalmente, mas tocava muito bem. Meu pai toca violão, então desde, né, desde a barriga, escutando ele tocar, toca violão, baixo. E minha avó também, minha outra avó queria ser cantora de rádio. E aí eu comecei, né, desde criancinha, assim, eu lembro de sempre tocar alguma coisa, meu pai sempre incentivar bastante. Até tem uma história engraçada falando dele da minha mãe, que meu pai fala que ele fez, ele, meu enxoval, né, as coisas do enxoval, ele fez com um cachê que ele tocou no carnaval. Eu aprendi mesmo, assim, acho que peguei depois um pouco violão, e aí acho que vem a parte de compor, vem um pouco daí. Os meus pais são separados, né? E aí eu ganhei um violão com 15 anos. de 15 anos, assim, eu ganhei um violão do meu pai. E aí ele me ensinou uns acordes, e era, né, eu ouvia bastante ele, sabia alguma coisinha, mas ele me ensinou, eu falei, não, agora eu quero aprender isso. Aí ele me ensinou um pouquinho uns acordes, e aí eu demorava um pouco para ver ele, né? Não morava comigo, morava com a minha mãe. Então eu ficava com aqueles acordes. Então era uma música só, tinha quatro acordes, eu não aguentava mais tocar aquela música, porque, né? E aí eu falava, vou me inventar uma música para com esses mesmos acordes. E aí eu ficava inventando a música com... E aí inventava uma outra que mudava o ritmo, mudava a ordem dos acordes, mas para poder suprir um pouco essa... Aí depois aprendia mais uma, aprendia outra acorde, aí inventava. E inventava e ensinava as amigas, assim, ensinava os amigos na rua, porque as pessoas tocavam violão, e aí eu também... Aí eu, às vezes, aprendia deles ali, depois eu comecei com essa troca um pouco outra, mas eu inventava, aí a gente cantava junto e a gente ficava... Às vezes só tinha eu que tocava, então a gente tocava as músicas que a gente inventava ou que eu inventava e ensinava. Assim, acho que começou essa... a composição mesmo. Me vira, me venta, me leva pra cá, me venta pra lá. Me pega, me vira, me venta, me leva pra cá, me venta pra lá. Me pega, me vira, me venta, me leva pra cá, me venta pra lá. Me pega, me vira, me venta, me leva pra cá, me venta pra lá. Rodopeia, me trança, me sopra, no céu balancear. Me inspira e me faz voar. Rodopeia, me trança, me sopra. Relampeia dentro de mim, e eu tempestade, mas a ventania nos traz as nuvens de outra cidade. Relampeia dentro de mim, e eu tempestade, mas a ventania nos traz as nuvens de outra cidade. Acende a mulher guerreira, eu danço e rodopeio ao seu ilude olhar. Passeio pelos ares dançando um xaxá. Rodopeia, me gira na gira e eu danço. Epa, reoia, epa, reoia. Acende a mulher guerreira. Eu danço e rodopeio ao seu ilude joia. Passeio pelos ares dançando um xaxá. Rodopeia, me gira na gira e eu danço. Epa, reoia. Me pega, me vira, me venta. Me leva pra cá, me venta pra lá. Me pega, me vira, me venta. Me leva pra cá, me venta pra lá. Me pega, me vira, me venta. Me leva pra cá, me venta pra lá. Me pega, me vira, me venta. Me leva pra cá, me venta pra lá. Rodopeia, me trança, me sopra. No céu balancear. Me inspira e me faz voar. Rodopeia, me trança, me sopra. Relampeia dentro de mim, e eu tempestade, mas a ventania nos traz as nuvens de outra cidade. Relampeia dentro de mim, e eu tempestade, mas a ventania nos traz as nuvens de outra cidade. Acende a mulher guerreira, eu danço e rodopeio ao seu ilude olhar. Passeio pelos ares, dançando um xaxá. Me rodopeia, me gira na gira e eu danço. Epa, reoia, epa, reoia. Acende a mulher guerreira. Eu danço e rodopeio, acendo um joia. Passeio pelos ares, dançando um xaxá. Me rodopeia, me gira na gira e eu danço. Epa, reoia. Oia, tete. Oia, tete, oia, oia, tete, oia, tete, oia. Oia, tete, oia, balé, oia, tete, oia, ba. Oia, tete, oia, tete, oia, oia, tete, oia, tete, oia. Oia, tete, oia, balé, oia, tete, oia, ba. O que acontece é que eu conheci a Laís Oliveira. E aí ela falou assim, ai... você toca, né? E aí a gente era amigos e namorada, ela era amiga de uma amiga do meu namorado, enfim. E aí ela falou, ah, fiquei sabendo que você toca. E aí a gente tava pensando em, tipo, juntar umas minas que tocam. Eu falei, bora aí, o que que precisa tocar? Aí, tipo, ah, toca percussão? Ah, dá pra gente brincar, né? Então, vamos lá. Aí a gente se juntou, a gente ensaiava na casa dela, em Pirituba. E aí a gente, ela já tinha umas amigas dela, assim, era bem do convívio que eu mal conhecia, mas a gente come, né, começou a conviver bastante. A Lívia, a Marcela, a Mica. E aí a gente começou a fazer essa roda de mulheres. E vamos fazer, então vamos tocar junto, porque não falta espaço. Então, beleza, vamos começar a tocar junto. E aí a gente começou a tocar mesmo, começava a tocar nos bares, a gente tocava no bar do Valmir, ali do lado do Sesc Pompeia, na Clélia. E aí sempre tocava ali, e depois chamavam, ai, vamos tocar sei lá onde, aí tocava para ganhar cerveja, aquela coisa assim. Aí depois, não, vamos pedir um cachê, aí tocava para ganhar um surdo, porque a gente precisava de um surdo. Depois a coisa começou a virar. Então, o meu crescimento musical, ele é bastante vinculado, assim, ao samba de Dandara mesmo, à história do samba de Dandara. Nenhuma de nós fazia isso da vida, assim. As coisas começaram a tomar um outro porte, assim. E até a gente de se cobrar, de precisar, né? Tipo, de estudar mais e de tentar, mesmo tendo uma vida dupla, tripla, tentar bancar isso, né? E crescer junto. E aí a formação foi mudando desde então. Cada mulher que entrava trazia muito umas renovações e trazia um... Acabava empurrando para um lado, era bem, bem interessante. No começo eu tocava percussão, e porque a minha flauta tinha acabado de me encontrar com ela, e aí eu ainda estou me encontrando. E aí depois de um tempo eu comecei a estudar mais, e era um lugar de. Ainda faltava muito para conseguir tocar assim, numa roda, mas era uma roda tão família, tão em casa, né? Tão quintal de casa, mais que quintal até, tão sala de casa quase, porque. É bem íntimo, né? O ambiente, principalmente de ensaio. Então, é um lugar muito à vontade para esse crescimento, para a gente errar, para a gente construir junto, para a Sim. gente experimentar. Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia, com um sorriso que ilumina as esquinas por onde passa. Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia, com um sorriso que ilumina as esquinas por onde passa. Quando chora é por amor ou pela marca de uma dor que deixa a memória apagar. De noite embalo tanto, põe pra correr todo quebranto, e no dia seguinte torna iluminar, iluminar, iluminar, acolher a todos, vencer. Não me dire esforços para proteger. É grande mãe que nos banha em suas águas. Pelo caminho acolhe mais filhas sob suas asas. Oh, menina! Menina guerreira que sobe a ladeira. Com um sorriso que ilumina as esquinas por onde passa. Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia. Com um sorriso que ilumina as esquinas por onde passa. Quando chora é por amor ou pela marca de uma dor que deixa a memória apagar. De noite embalo pranto, põe pra correr todo quebrando. E no dia seguinte torna iluminar, iluminar, iluminar, acolher a todos, benzer. Não medir esforços para proteger. É grande mãe que nos banha em suas águas. Pelo caminho acolhe mais filhas sob suas asas. Oh, menina! Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia. Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia. Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia. Menina guerreira que sobe a ladeira todo dia. no samba de Dandara. Eu acho que, para mim, uma vez eu tava... A Maíra da Rosa compõe demais também, uma ótima compositora. É a nossa voz. Ela, então, a gente faz muita parceria, ela é muito boa. E aí um dia ela tava falando assim que a composição, ela super poeta, né? Ah, a composição para mim é quase um lugar de gestação, você fica ali gerindo aquela... Aí eu, e depois você para, é como se colocasse um filho no mundo. E aí eu falei, nossa, Má, que lindo. Mas, nossa, eu não tenho essa relação, assim, com a minha... Falei, nossa, para mim parece que é uma coisa que tá borbulhando aqui dentro, que tá, tipo, pulsando e que precisa sair de algum lugar. E aí é quase como um vômito, assim, bem escrachado. Mas é como se eu vomitasse aquilo, assim, é quase um grito. Então, é um pouco... É totalmente diferente. É isso, vem uma ideia, eu fico tentando, né, tentando colocar isso para fora, e aí às vezes vem a letra, às vezes vem uma melodia já, e as parcerias são extremamente importantes nesse sentido, porque, né, o Fê Matheus e a Maíra ajudam também e colaboram para caramba nessa incômoda forma também, sabe? E às vezes a gente faz junto mesmo, são gritos que conversam, né? Um grito que estava entalado aqui, que você fala, poxa, eu tô sentindo isso também, né? Sabe quando, né? A gente tem isso até com umas músicas desses compositores maravilhosos, né? Sempre tem um compositor que você fala, nossa, ele tem um sentimento que mora aqui dentro, né? Sei lá, o Paulinho da Viola para mim é assim, Cartola. Então, nossa, ele sentia umas coisas que Dandara, as filhas de Acotirenes, mulheres negras remanescentes de Palmares. E Luobá, quilombo urbano, vai inundar toda a cidade, cantando as lutas de sua ancestralidade. Vem ver Dandara. Ela canta, ela dança, ela toca tambor, ela toca gogô. Ela veio de Angola, ela veio de Minas. Ela é mãe, é irmã, é avó, é menina. Vem ver Dandara. Ela ginga no passo do seu chequerê. Ela existe bem mais do que insistem dizer. Ela trans, ela cis, ela é o que quiser ser. Vem ver Dandara. Ela samba no alto da perna de pau. Ela mora com os filhos na Vila Natal. Ela lava e cozinha lá no Morumbi. Ela veio de lá, ela nasceu aqui. Vem ver Dandara. Ela rege esse bloco na palma da mão. Ela é força, ela é fogo, ela é raio no chão. Ela é a orixá, é a chefe, é perene. Ela é filha da guerreira Cotirene. Dandara, as filhas de Acotirenes, mulheres negras remanescentes de Palmares. E o Obá, quilombo urbano, vai inundar toda a cidade, cantando as lutas de sua ancestralidade. Dandara, as filhas de Acotirenes, mulheres negras remanescentes de Palmares. E o Obá, quilombo urbano, vai inundar toda a cidade, cantando as lutas de sua ancestralidade. Vem ver Dandara. Ela canta, ela dança, ela toca tambor, ela toca gogô. Ela veio de Angola, ela veio de Minas. Ela é mãe, é irmã, é avó, é menina. Vem ver Dandara. Ela ginga no passo do seu chequerê. Ela existe bem mais do que insistem dizer. Ela é trans, ela é cis, ela é o que quiser ser. Ela mora com os filhos na Vila Natal. Ela lava e cozinha lá no Morumbi. Ela veio de lá, ela nasceu aqui. Vem ver Dandara.